Meu pai, tudo tem consciência. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu acho que meus pais vão achar muito estranho, mas vai entender. Por exemplo, meu pai, não tem aqueles bichos bem pequenininhos que faz as colônias? A formiga. Ponto. Por exemplo, uma vez que aquela colônia toda ela desencarnar, eles estão começando a se preparar para um animal mais evoluído. Porque, por exemplo, na colônia não tem uma rainha Tem. e não tem os outros que seguem. Sim. Aí, quando aquela energia toda se desencarnar, eles já vão vir para um animal que tem um cérebro mais organizado e eles todos vão poder caber nos corpos dos animais todinhos. O senhor está fazendo entendedor? Nossa. É um processo de evolução. Caramba. Por exemplo, ele olha aquele filho assim, ele devia fazer isso, mas ele está fazendo só isso. Então, vamos criar uma. Porque nada se acaba, meu pai, tudo se transforma. Olha. O senhor está fazendo entendedor? Sim. E no momento em que uma pessoa mandar alguma coisa para uma pessoa que não merece, a pessoa não pega, meu pai, porque ela tem anjo de guarda. E anjo de guarda, ele está numa lei muito antiga. Numa lei muito antiga. Porque o anjo de guarda, ele está com o seu ser desde a primeira vez que o seu ser veio. Nunca muda. E aí, o que é que acontece? Por exemplo, uma pessoa fazer uma magia dentro do outro, primeiro ela tem que avaliar como é que está a conexão da pessoa com o anjo de guarda. Porque, por exemplo, eu conecto com o meu cavalinho através do anjo, porque esse anjo é como se fosse a chave de mistério para saber entrar. Quando o anjo do meu pai está distanciado, ele está aberto, então qualquer coisa entra. Por isso que sempre tem que fazer. É, aí nós aqui, quando a pessoa chega, aí as crianças, ele pede para a pessoa trazer logo a foto dos animais para a gente fazer cuidador, porque normalmente uma pessoa doente tem um animal doente. Normalmente uma pessoa doente tem um animal doente. Ou então, quando o animal está doente, normalmente está pegando alguma coisa da pessoa, que na pessoa não seja doença, mas a egrégora dela está negativada, porque ele serve como filtro. Ou seja, a energia deles acaba funcionando como filtro, mas eles servem como um irmão qualquer e que deve ser respeitado. É, e eles têm a consciência disso. Tem vezes que eles pedem para desencarnar, para ajudar o pai para passar mais tempo. Só que tem uns que não conseguem, porque, por exemplo, tem os quimia, é os como é o nome deles? Cagado. Bom, eles estão mortos. Eles Porque estão no mundo, né? a pombagira diz que eles têm um pé na terra e outro no inferno. É, Tadinho. mas tem outros que não. Mas no inferno, meu pai, porque eles trabalham com magia. Por exemplo, se você estiver deitado na sua baladeira ou no chão da sua mucamba, o senhor sabe o que é mucamba? Eu não sei o que é baladeira. É rede. E no campo é campo, é casa. casa. Tá deitado lá e de repente o seu miador, que é o gato, vem e começa a fazer uma coisa aqui ou aqui, ele tá fazendo trabalho no ciclo de você É de energia. papazinha. E também com som. Ele fica ronronando. É, isso ele faz uma transmutação, por quê? Porque eles têm autoridade de trabalhar com magia. Oh. Porque eles são ligados à arbusta. Ligado a arbusta, as puxa, feiticeiras, puxa. Ah, tá. os elementais. Você tem algum bichinho no astral? Eu tenho. Qual? É uma aranha. Que isso? É É. feio. É não, meu pai. Ah. Nada que vem do Papai do Céu é feio. Ah, é verdade. Mas como é que é isso com aranha aí? Aranha é inseto, nem tem consciência. Meu pai, tudo tem consciência. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu acho que meus pais vão achar muito estranho, mas vai entender. Por exemplo, meu pai, não tem aqueles bichos bem pequenininhos que faz as colônias? A formiga. Ponto. Por exemplo, numa vez que aquela colônia toda ela desencarnar, eles estão começando a se preparar para um animal mais evoluído. Porque, por exemplo, na colônia não tem uma rainha Tem. e não tem os outros que seguem. Sim. Aí, quando aquela energia toda se desencarnar, eles já vão vir para um animal que tem um cérebro mais organizado e eles todos vão poder caber nos corpos dos animais todinhos. O senhor está fazendo entendedor? Nossa. É um processo de evolução. Caramba. E a aranha? Como é que ela trabalha? Meu pai, assim, quando eu tive na minha última encarnação, eu trabalhava muito com coisa de animal. Peraí, que agora você vai falar baixinho, né? É, eu trabalhava muito com coisa de animal e eu tinha uma fascinação pelas aranhas. Porque, entenda, elas são encantadoras, meu pai. Realmente. Elas passam o dia fazendo as teias delas assim. E elas fazem com perfeição para conseguir pegar. E outra coisa, quando ela pega coisa animal, ela não é como os carnívoros, que vai logo de uma vez, ela vai consumindo aos pouquinhos. É. Aos pouquinhos, porque se ela for fazendo aos pouquinhos, ela sempre vai ter. E normalmente é assim como as forças negativas que faz. Ela não vai chegar para você e lhe sugar tudo. Ela vai lhe sugando aos pouquinhos. Nossa! Aí quando eu desencarnei, eu tinha uma de estimação. Tinha uma, é? Eu tinha uma de estimação. Como é que ela era? Era assim, daquelas assim, gandona, que faz os alçapão. Faz o quê? Os alçapão. É as calandres. Que medo. Tem não, meu pai. Elas não fazem mal, não. Só se você fizer mal a ela. Ah, porque aí, se você vai fazer, vai tacar uma coisa assim na cabeça dela, ela não se defendia. Se não se defendia. Sim. E outra coisa, quando você não taca a mão assim, por exemplo, se taca a mão, olha que bonitinha as filhazinhas dela. Se botar a mão aqui, ela é. Você não vai ter o instinto de fazer assim. É, é igualmente elas. Aí quando eu desencarnei, quando a gente desencarna. E é uma coisa que elas fingem que morre ou não morre, não é? É, meu pai. E entendo uma coisa, elas têm uma coisa que é muito bonita. Que, é muito, que quando elas parem, elas dão um próprio corpo para os filhos comer. Tô fora. Que nada, meu pai. É um animal. Aí quando eu desencarno, quando a gente desencarna, meu pai, a gente tem assim, quando bate a birra, que você vai bater birra, ela bate a bola. É, a gente, quando a gente está lá do outro lado, a gente vê um bocado de coisa que a gente tem. Quando eu desencarnei, que eu era um bucho grande, eu tinha um canto lá já na cidade de Valina, onde tinha todos os objetos que eu tinha, afirmação no físico e no espiritual. Ah. Aí eu percebi que a minha alã que tinha desencarnado, ela estava lá. Ela estava lá? Tá, mas não estava viva não, ela estava como objeto. Ah. Só para me entender a manipulação e como ela fazia. Porque assim, tinha algumas vezes quando eu desencarnei, eu passei um período aí escravizando, né? Ah, sim. Aí, por exemplo, eu ia pegar, aí eu soltava a questão da teia. Mas tudo isso era um mental. Mental. Aí quando eu fui virando positivo e tudo mais, que aí eu assumi a questão de ler, porque quando eu era bruxa, eu vi muita coisa errada com ele. Com o que você fez? É. O que é coisa errada? Dá um exemplo. Meu pai é assim. O que você fez? Eu vou falar. A vovó disse. Meu pai é assim. É. Existem as leis. Você não pode ter nada que não é seu. E quando você começa a quebrar as leis, você vai até muito longe. Ah. E existem algumas, mas leis muito antigas. E para você alcançar algumas coisas muito antigas que estão relacionadas com a goessa, você tem que ter coisa mais pura. E não existe nada mais puro do que sangue de criança. Eita. Você fica um pouco emocionado quando fala disso. Isso. Por quê? Porque eu fiz muita coisa boa. E eu acho que eu tenho muito que trabalhar para me repetir. Aí faz muito tempo. Eu fui o primeiro ele que veio no babá e fui o que veio no meu pai, que é a minha coluna deles. Faz muito tempo. Que eu tô nessa família. Claro. Eu sou um guardião familiar. Olha. Sim. Aqui são entidades que ficam sempre passando de geração para geração. Sim, voltar a Nânia. É. Bom, aí quando eu fiquei, resolvi trabalhar, porque primeiro eu só fui esse menino para depois entrar nas questões dos eleitos. Claro. Né? Porque aí a gente alcança mais a vibração do pai, o salário que eu entendi do melhor. Aí, um dia, depois de eu fazer um trabalho muito bonito, aí eles me deram de presente ela de novo. Viva agora. É, toda energizada. Eu abracei ela, agora ela tem mais ou menos o tamanho dessa sala. Para. É, aí eu montei em cima dela. Tudo esse tamanho. É, ela fica lá, ela fica dourada, ela fica verde. Eu acho legal. Como que chama essa aranha? Eu chamo ela de Doroteia. Não, mas na Terra. É taranto, vai? Meu pai, não sei. Na época que eu tinha, eu acho que era talandejinho. Caranguejinho. Meu Deus. Aí ela era pequenininha. Cada vez que a gente tem mais trabalho, ela fica mais grande. Porque é o que acontece. Tem vez que eu preciso ir numa zona muito baixa. Aí eu peço autorização aos pais que guardeiam lá. E aí ela vai passando e ela vai com as patas dela, botando os irmãos que estão enterrados assim nas costas dela, como se fosse os obais. A gente leva pros cantos onde tem o meu pai babuto. Socorrendo. Meu Deus. Porque tem uns cantos que são muito densos, meu pai. Tem, é. Mais denso que o zumbau. Nossa. E você falou sobre o Goécia. Você já sabe, como brasileiro, você tinha compreensão ao ponto de saber usar e isso ser eficiente na tua mão? Meu pai, assim, como nessa nação, quando a gente acaba quebrando as regras, a gente acaba, eu não falei pro senhor da questão dos implantes que faz a gente, é uma coisa muito passada. Então, tava aqui na minha cabeça. Eu precisava só resgatar. Só que aqui não tinha como a gente trazer os materiais que eram muito precisos. Então aí eu tive que fazer uma associação daquilo que seriam as criaturas que correspondiam os seres da Goécia. Porque Goécia seria são lida com seres antigos, né? Muito, meu pai. Primeiro são os demônios de lei. Que eles são governados pelo Altíssimo. Eles são os guardiões para que ninguém do inferno saia. Aí quando sai, aí eles botam lá de novo. Ah, então não são do mal. O que é o mal e o bem, meu pai? O que é o mal e o bem, Ele? Na sua opinião. Agora eu vou fazer uma coisa. Pronto, vamos fazer um diálogo comigo. O mal é tudo aquilo que está fora da lei. Pronto. É isso que você pensa também. É, meu pai, porque assim, mal, bem, ordem, caos, tudo tá baseado no ponto de referência. Por exemplo, tem vezes que eu faço, quando eu era mais burro, eu fazia umas coisas e a vovó brigava comigo. Ela dizia que ela tava sendo mal comigo, mas ela não tava sendo mal comigo, o senhor sabe? É, não tava. É, porque é do ponto de vista. Aí quando... o senhor se lembra que a gente falou sobre polaridade? Lembro. Bom, quando o Papai do Céu criou tudo, ele criou os que cuidam da polaridade positiva e os que cuidam da polaridade negativa. Sim. Quem sai da polaridade positiva e não desrespeita a lei, quem governa a polaridade positiva, bota eles no canto. E quem desobedece a negativa e não obedece a lei, quem governa isso, bota nos cantos. Uhum. É simples. É, né? É, agora eu não quero me meter com nenhum dos dois, não. Eu fico aqui mesmo na minha macumba. Fala um pouco mais sobre esses dois e a diferença entre eles e até onde eles interagem um com o outro. Tá. Por exemplo, muitas pessoas dizem, assim, tem o Arcanjo Miguel, que ele vai vencer o diabo. É. Mas todos são irmãos. Aí tá aqui. O senhor tem que entender que o quê? É porque as pessoas não querem comparar com as coisas físicas. É. Vamos falar das coisas físicas. Por exemplo, tem os homens de estrela. Vocês sabem o que é os homens de estrela? Sim, por isso. Bom, mas não tem cada um que resolve as coisas? Tem. Bom, se está tendo uma coisa assim, chama uns que são mais tranquilos. E tem outros que chamam que são os mais bravos. Bom, então, quando desrespeita a lei e tudo mais, aí sempre a luz é chamada para botar nas coisas. Mas quando há uma desordem lá por baixo, que é no inferno mesmo, quem bota eles no canto são os demônios de lei. Ah. Que eles são obedientes ao Papai do Céu. E de que forma você interagia com esses, entre aspas, né, demônios, enquanto encarna? Meu pai, assim, o bem, ele trabalha de uma forma agregatória. O mal, ele já trabalha de uma forma mais espalhada. Então, muitas vezes, quando a gente evocava, eu na época, um demônio ou um sub, porque eu acho que eu nunca consegui um grandão, não, porque eu era meio sem vergonha. Para conseguir um grandão não pode ser sem vergonha. Não pode, porque tem que ter os material tudo, meu pai. Tem vezes que a gente quer burlar até as regras, a gente não pode burlar dos material. É nisso que você era sem vergonha, claro. É nessa questão, meu pai. Que ser vergonhoso não é uma pessoa que faz ser vergonhoso com claro, claro. Por exemplo, aqui eu tenho o direito de ter minha espada. É. Eu quis minha espadinha de madeira, que eu energizo ela para ela ter a energia da Zulema. Aí pronto, é uma de madeira. Aí, se meu pai quisesse me dar de plástico, eu estava burlando. Aí eu não podia energizar como eu queria. Aí ele ia sem vergonha. Ah, aí dá vontade de quebrar o cu dele com a pedra. Quebrar o quê? O cu dele com a pedra. Que é o cu? O cu. Eita. Meu pai, assim, aí dá uma diarreia babá. Ah, entendi. Mexe no intestino. É, mexe no intestino para limpar sem vergonhice. Sim. Botar para fora, descarregar. Claro que sim, descarregar. Aí, meu pai, na época, a gente evocava para a gente ter aprendedor. Porque tanto os arcanjos como eles são como se fosse livro. Quando eles vêm, eles ensinam. Por exemplo, você saber evocar um senhor desse, que é um... Como a gente... Porque, por exemplo, o senhor sabe que não tem Exu de lei? Sim. Aí o pessoal chama que Exu é capeta? É. Mas ele não é. Mas os Exus, eles seguem essa energia gregatorial antiga dessa área. Sim. Espiritual. Mas, por exemplo, um demônio diz assim, para você conseguir prender tal espírito negativo, faça esse ritual. É. Aí você pode pegar esse ritual e fazer uma coisa ruim. Ah, e você não pegava, você chamava eles para estudar? Para estudar e depois fazer do jeito que eu queria. Mas não era coisa boa? Não. Qual que era o seu objetivo? Por que que se servia dessas energias? Para alcançar o quê? Poder. Poder? Poder, meu pai. E esse poder ia te dar o quê que você não tinha? É uma coisa que a maioria das pessoas que descreem no Papai do Céu quer ser ele. Quer o quê? Ser ele. Ah, poder em termos de ser Deus. Conseguir escapar do que ele organiza em todos. Uma coisa delas é o envelhecimento deles. A morte é outra. O que mais? Controlar as pessoas é outro? Tempo, espaço. Tu gostava de mexer com os peixão, hein? É, meu pai, eu sou feiticeiro. Se eu fosse contar todas as encarnações, sem as encarnações das Áfricas que eu tive e tudo mais. É. Mas hoje em dia eu venho com Benê, fiz toda a minha redimissão, fui consagrado por Pai Oxalá e eu faço o trabalho. E minha mãe, desde que ela me conhece, eu só faço coisa boa, né, minha mãe? É. Mas ela tá querendo chorar. Só faz coisa boa. Graças a Deus. Então, muito bom. Agora, quando você fala assim, eu sou feiticeiro, ou seja, todo o conhecimento das outras vidas estão presentes e você pode usar hoje também como espírito. Posso. É só trabalhar. Porque meu pai, feiticeiro é uma qualidade que um espírito tem. Claro. Sim. Não tem como você... Você pode até estudar tudo de magia, mas se seu espírito não tiver essa qualidade, não tiver uma conexão natural com os elementos, com a deusa, com o movimento da lua e todas essas coisas, você não consegue ancorar a magia como ela é. Só que aí tem gente que é feiticeiro, mas não tem permissão de acessar o conhecimento. Por isso não, que tem a lei do esquecimento. Claro. Aí quando você vai desenvolvendo, você vai fazendo um lembrador. Aí alguns fazem lembrador por mal e outros por bem. O senhor pode ver que tem alguns pais, assim, da macumba ou de outros cantos, que quando tem um mentor dele, qualquer um que recebe. Aí meu pai faz uma pergunta assim, aí tem vezes que o mentor para e fica assim, porque ele está acessando uma coisa lá de uma vida passada, que nessa vida o pai não tinha repertório para dizer. Olha! Porque nós, quando estamos no pai, a gente tem o direito de quebrar essa questão de tempo e espaço. Para acessar. Para acessar e fazer ajudador. Porque, por exemplo, vamos dizer que chega uma pessoa aqui, um paizinho, uma mãezinha doente, e está com problema de um feitiço feito com sapo. Feitiço feito com sapo? É, meu pai, feitiço feito com sapo. Não, o sapo ajuda a pessoa a fazer o feitiço? Não, as pessoas pegam o sapo. Aí estudam a natureza do sapo, o que é que o sapo tem e tudo mais. Aí eles acabam transformando a pessoa naquele sapo. E tudo que condiciona ali a pessoa tem, fica aquele ferimento. Para quebrar isso, você precisa ter todo um processo espiritual. Aí tem que ver se fisicamente nessa, como é que a gente diz? Nessa encarnação, aí não teve acesso. Então a gente procura uma outra vida, aí procura os materiais certos para fazer o desmanche. Para fazer o desmanche? Uhum, da magia. O senhor sabe como é que funciona a magia? Como que funciona a magia, Lê? Tá, eu vou dizer para o senhor. Feiticeiro que é feiticeiro com a velha só banca, mata um. Ou olho. Porque deve de tudo daqui. Uhum. Mas quando a gente é feiticeiro e quando a gente trabalha para o mal, a gente tem que fazer várias chaves de mistério. Para que quando for ser desfeito, tenha um tempo muito grande para conseguir desfazer para saber qual foi o princípio da magia. Fala de novo dessa chave de mistério. Por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa que chegou aqui, que ela está beirando a morte e foi visto que foi feito um trabalho para ela na Calunga Pequena. O senhor sabe o que é canudo de rênio? Sim, tem. Tá. Bom, aí o que é que o Paixão faz? O Paixão da casa vai pedir para fazer uma entrega no cemitério. Quando vai fazer a entrega nesse cemitério, na hora que entrega no cemitério, você está acessando toda a energia que tem lá. Na maioria das vezes, meu pai, quando um feiticeiro que é negativado, que ainda não tem consciência, que ele vai para o cemitério, ele acaba pegando a energia das pessoas que morreram sem nome. Indigente. É, porque aquele corpo não tem nome, então não tem nenhum selo. E tem vezes que a pessoa faz, sabe o princípio do vudu que eu disse para o senhor? Ponto, olha para o senhor e diz assim, ponto, agora quem, como você não tem nome, quem morreu foi você. Aí aquele espírito que está perto do corpo fica pensando que o corpo é dele, aí ele começa a poder sentir. Aí o que, que acontece? Quando vai desfazer, tem um desmancho que é feito, que é a entrega na calunga pequena, quando começa a entregar a calunga pequena, aí espiritualmente a gente tem que ir atrás de onde foi que eles colocou. Tudo como se fosse assim, um mapa cheio de pista. Porque o feiticeiro, quando vai fazer um trabalho na calunga pequena, primeiro ele passa na mata, ele passa na água, ele passa em todo canto. Para a gente conseguir desfazer, a gente tem que desmanchar em todos os cantos que ele fez para chegar no ponto. Seria como se ele criasse ligações energéticas em pontos diferentes que alimentassem aquilo para não criassem segurança. Para que não fosse desfeito tão fácil. Como por exemplo, vou dizer, eu peguei essa espada aqui e eu vou pegar essa espada e vou fazer uma entrega debaixo de uma árvore para o pai ficar igual peso uma árvore, para não andar. Certo. Bom, botei lá. Bom, se eu fizer só isso, quando o pai procurar ajuda, é só ir numa outra árvore fazer uma entrega para o senhor. Eu digo assim, sim, mas tem toda a armação do terreno, o senhor sabe, né? Assentamento, trabalho, essas coisas. Tá? Eu só digo um pedacinho, eu não vou dizer tudo, porque o pai tem que ficar fazendo as ordens sem saber. É. Porque tem que ter toda a afirmação e o sacramento nas cabeças para conseguir fazer a coragem. Sim. Vou falar. Aí fez a entrega lá. Só que o pai que fez o trabalho, ele não faz só a entrega lá. Aí ele vai dizer assim, ah, para proteger isso daqui, eu vou fazer uma entrega em tal canto, em tal canto, em tal canto. Aí quando vem o positivado fazer para mim conseguir pegar isso daqui, eu tenho que estar desmanchando todos esses cantos que são as guarnição. Ah. O senhor fez entendedor? Sim. Nossa. Que aí o quê? Vai demorar mais tempo. Quanto mais demora, mais a pessoa padece. Mas também, sabendo que se uma pessoa pegou mais a negra, é porque ela merecia. Ah, é? Quem não merece não pega, né? O anjo de guarda é frente. Certo. Então, resumindo, o que é magia? Magia é um princípio energético que ele trabalha com a ordem e com o caos. Agora, as pessoas que manipulam induzem porque elas querem. É a mesma coisa da minha espada. Eu posso pegar essa espada e abençoar o senhor como cavaleiro, como também posso enfiar seu bolso. Verdade. Aí, a magia é isso daqui. Agora, quem conduz ela, aí você tem que ter aprendedor. Porque também, quando você faz uma coisa negativa, existe os pesos. Tem vezes que pedem o seu corpo sangue, aí começa a dar o sangue do animal, o sangue de outra pessoa e tudo mais. Mas isso não tem nada a ver com os outros oferecimentos, não. Eu falei com alguns espíritos na Quimbanda e disseram assim pra mim, o meu bruxo, quando faz o mal, ele não é ferido pela lei do retorno. Falei, então vocês estão burlando a lei, como que vocês conseguem fazer isso? Aí o Espírito disse assim, meu filho, a gente ensina ele uma magia que a lei do retorno não pega ele. E pronto. Ou seja, eles estão protelando a data da colheita. É isso que eles estão fazendo. É. Claro. Porque assim, a lei é para todos. A lei é para todos. É para todos. Agora sim, se você vai fazer a coisa negativa, faça bem feita. O que, que você quer dizer com isso? Você tem que saber de tudo, porque na hora que você faz, você precisa de escravo espiritual. Nossa, peraí, fala escravo espiritual? É, meu pai. Para fazer a magia negra? É, os espíritos precisam. Aí você vai alimentando eles. Ixi. E aí eles vão criando barreira. E tem algumas pessoas que fazem o mal e elas têm o que a gente chama de saco de pancada. O que, que é isso? Por exemplo, vamos dizer que ele é um bruxo. Tá. Que eu não sou mais, eu sou um bruxo para fazer coisa. Que ele é um bruxo. Tá. Aí o que acontece? Deixa eu ver aqui de novo. O senhor sabe dos vudu que eu falei pro senhor? Sim, sim, sim. Então o que acontece? Aí tem esse daqui que é um amiguinho dele. Aí o que ele disse? Eu vou fazer aqui, mas na hora que vier o açoite em terra, quem vai pegar é esse? Esse que é um espírito? Não, um encarnado. Mas ninguém vai, nessa consciência, dizer, não, eu viro o teu saco plantado. Não, mas aí existe como ele implantar isso nele e ele ver na estrada dele. Mas isso é maldade. É, meu pai. Mas aí quem faz, faz. Tem que fazer bem feito. Porque o que é que acontece? Quem está fazendo isso, quer fazer para ter papel bandeira, você sabe o que é papel bandeira? Dinheiro. Para ter papel bandeira e ter poder. E ter uma matéria protegida. Então vai usar todos os recursos para que tudo que tiver ao seu redor fique. A magia de pó que esse meu pai e essa minha mãe disseram, são magias de proteção, mas outra pessoa está recebendo naquela hora. Mas quando desencarnar do outro lado, cada um vai ter. Por quê? Como diz o pai Barbudo, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Agora, quando você colhe, aí depende. Olha. Então, você acredita que essa pessoa está contando a si própria uma mentira? Dizendo que é o forte, que consegue destruir todo mundo e nada volta. Meu pai, é assim. Eu acho que cada pessoa veio para o planeta com uma missão. O senhor sabe aquele homem de bigodinho? Sei quem que é. O senhor sabe quem é? Sei. Diz o nome dele. O Rito. Pode? O Rito. É esse. Ponto. Então ele veio. Eu sei que ele foi muito ruim, mas existe um propósito. Ah, claro. Existe um propósito. Esse propósito foi direcionado para alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo o mal que tem as entidades que trabalham, de uma certa forma, ele não vai lançar o mal para quem não merece. Claro. Quando a pessoa recebe, ela vai ter o atendimento dela. Entendi. Por exemplo, não existe uma pessoa, porque assim, tem aqui a pessoa que vai fazer o mal e ela não consegue fazer mais nada além do mal. Você está fazendo entendedor? Sim. Aí aqui ela não vai estar lançando. Aí aqui vai ter uma pessoa que precisa receber aquilo para fazer atendedor. Sim. Então é utilizado aquilo e ele se atrai. Claro. Então agora a pessoa que está assistindo vai dizer, tá vendo? O Chiquinho do Maranhão explicou que justifica. Eu sei como sou porque eu trabalho para a lei. Não, não justifica, meu pai. Não justifica. Olha lá, explica para a pessoa por que não justifica. Justifica de você acreditar que o Papai do Céu não é tirano. Ele é bondoso para todo mundo. Porque, por exemplo, ele lhe dá a oportunidade de ter outra escolha. Mas se você escolhe só isso, se você fosse fazer só isso de forma desenfreada, você não estava dentro de um processo. Porque tudo que acontece aqui interfere acolá e tudo mais. Então ele ainda tenta direcionar para ter algum sentido naquilo que você faz. Nossa, claro. Então deixa eu ver se eu entendi. Meu Deus, pai, toda vez que a gente encarna, a gente tem um processo de resgate com o outro. Tem vezes que a gente vem com raiva do outro e tudo mais. Então, nada do que a gente vive não é aprendizado, porque não há uma redenção do Espírito, tudo é um aprendizado. Olha. Tudo é um aprendizado. Nunca era só você for ruim, fez um bocado de coisa negativa, mas que você vem em uma outra e tudo que você aprendeu no negativo, você pode virar para o positivo, porque tudo é polaridade, meu pai. Claro. Tudo é polaridade. E não tem que ter medo de nada, tem que ter respeito de tudo. Sim. Isso é uma frase que a vovó sempre diz. É. Não tenha medo de nada, mas tenha respeito de tudo. Porque quando você tem respeito, você vai, você vê, você sabe que você sabe o que você pode ou o que você não pode. Você entende? Deus torna útil tudo o que existe na sua criação. Sim, meu pai. Por exemplo, ele olha aquele filho assim, ele devia fazer isso, mas ele está fazendo só isso. Então vamos criar alguma. Porque nada se acaba, meu pai, tudo se transforma. Olha. O senhor está fazendo entendimento? Sim. E no momento em que uma pessoa mandar alguma coisa para uma pessoa que não merece, a pessoa não pega, meu pai, porque ela tem anjo de guarda. E anjo de guarda, ele está numa lei muito antiga. Numa lei muito antiga. Porque o antiquado, ele está com você desde a primeira vez que você veio. Nunca muda. E aí, o que é que acontece? Por exemplo, uma pessoa fazia uma mais renda do outro, primeiro ela tem que trabalhar como é que está a conexão da pessoa com o antiquado. Porque, por exemplo, eu conecto com o meu cavalinho através do anjo. Porque esse anjo é como se fosse a chave de mistério para saber entrar. Quando o anjo do meu pai está distanciado, ele está aberto. Então, qualquer coisa entra. Por isso que sempre tem que fazer orador com a gente guarda, acender vela, para estar conectado e lhe dar orientação. Claro. Os anjos são divinos. É. É nas suas guarnições e nas suas bênçãos. Anjo não seria apenas mais um dogma do catolicismo? Meu pai é assim, cada um dá o nome que quer. Se vocês for parar com os anjos com as asas e tudo mais, tem anjos que eles têm, eles parecem animais divinos. Parece o quê? Animais divinos. O senhor já foi com alguma coisa xamã e o senhor já viu um animal sagrado? Já. Ponto. Quando o senhor vê um animal sagrado, o senhor é uma das formas do seu anjo. O antílope. Pronto, o senhor tem uma forma do seu anjo de guarda. O senhor tem que entender como é que aquele animal trabalha. Porque o anjo, ele tem uma forma de proteção. Então, tem vezes que ele fica na forma humana, forma de mulher, forma de animal e tudo mais. É a forma como ele acha melhor para se adequar para fazer protetor. Ah. E ele é diferente de um espírito protetor. Por exemplo, eu sou um espírito protetor do meu pai. Ah. Mas eu protejo meu pai, eu protejo um bocado de pai. Quando você, o seu espírito foi fatulado, automaticamente ele foi fatulado o anjo. E o anjo só protege você. Quando o espírito foi o quê? Fatulado, que ele foi criado quando veio do Papai do Céu. Ah, quando ele foi criado, claro. Aí na hora que ele foi criado, que ele se partiu de uma coisa maior, de uma outra forma, de uma magia mais profunda, que eu não sei falar bem, nasce o anjo para aquele espírito. Tá. E ele protege aquele espírito, independentemente do que você seja. Se você for muito mal, muito bom, o anjo sempre vai estar perto. Agora, quanto mais você tiver atitudes que vão contra a lei, mais você se distancia de Deus, mais você se distancia do anjo, porque o anjo é como se fosse a luzinha que você tem que seguir para estar alcançando o divino. Nossa. Quem não está com o anjo de guarda perto, está com qual anjo? Meu pai, o anjo de guarda nunca fica longe. Quando o feiticeiro diz assim, ah, eu vou tombar o anjo de guarda da pessoa, não é que o anjo vai sair andando e cair assim, vai estar calado. Porque ele não tem nem perna. É assim, ele analisa o quê? É, quando você não está tendo atitudes boas, quando você está distante, quando você não está se amando, automaticamente você não está conectado com esse anjo. Então há uma interferência entre. Aí vem as coisas e se metem no meio. Aí o anjo não pode fazer nada porque ele tem que obedecer o seu livramento. Entendi. Porque ninguém pode desobedecer a lei. Quando desobedece a lei, tem acolhido. Quando desobedece a lei, tem a colheita. A colheita, claro. Então se enganam aqueles que acham que conseguem burlar a lei só porque não estão colhendo o que plantaram. Meu pai pode até não colher agora, porque tem como. Porque, por exemplo, o senhor sabe, vamos dizer que o senhor bota uma roupa assim, um chapéu de palha, e o senhor vai fazer um plantio de uma horta. Claro. Tem um dia que o senhor vai fazer o plantio, o senhor vai arruar. O senhor pode colher quando ela estiver boa, o senhor pode deixar lá um bom tempo e quando ela estiver boa, o senhor colher. Claro. O senhor fez entendedor? Sim. A colheita é obrigatória. Vai ter um momento que alguém vai dizer assim, limpa isso daqui. Aí você pode colher quando elas estão bonitas e tudo mais, ou deixar lá elas acontecendo, e quando você for colher vai dar um bocado de coisa. Vai ser pior, não vai, ele? Vai ser bem pior. E ali possa ser mais severa, que aí quando você for fazer o colhedor, aquela terra não sirva mais. Aí pode acontecer o que aconteceu comigo, que eu não tive mais direito de encarnar. Como é que foi o seu caso? Você fazia magia para evitar que o retorno caísse nas suas costas? Meu pai é assim. Meu pai gosta de falar de magia, né? Mas como é defeiticeiro? É, meu pai. Eu sou conhecido lá no Codó. Ah, como é que eu não vou falar? Meu pai, é assim. Me diga uma coisa, vamos dizer, o senhor gosta de jogador? De jogador. Coisa de jogar assim? Sim. Ponto, vamos dizer que o senhor está fazendo jogador. Quando o senhor está fazendo jogador, o senhor não defende as suas coisas? Sim. Vamos dizer que tem aqui uma mucamba bem aqui, outra mucamba bem aqui, o senhor está fazendo jogador. Quando mandar, o senhor não vai defender suas coisas? Sim. Quando a gente faz isso é também, a gente sabe das leis, a gente sabe como quebrar essas leis, e a gente sabe que na hora que a gente quebrar essas leis, vai vir um retorno, só que a gente segura. A gente segura. Tem vezes que quando a gente desencarna, já tem um canto no zumbal para a gente governar. Caramba! Como é que você segurava esse retorno? Meu pai aí é várias coisas, não vou fazer dizer não. Claro, porque o povo pode usar. Pode tentar fazer. Claro, mas você conseguiu. Por um tempo sim, depois não. Aí eu fiquei todo. Esquece que é lado. Esquece que é? Esquece que é lado. Que é isso? Meu pai, porque assim, quando eu era feiticeira, eu trabalhava muito com osso. Aí quando eu me dei conta que as minhas defesas foram caindo e meu poder foi caindo, que eu pensava que estava ficando fraco, mas eu estava sentindo a consciência do Papai do Céu em mim, aí quando eu senti o peso no meu pé espírito, aí eu fiquei com isso. Aí eu fui resgatado, aí foi colocado. É como se eu, dentro da minha cabeça, cada ossinho que eu quebrei, eu estava tudo quebrado lá. Aí fui sendo montado. Doía. Meu pai doía, mas é diferente quando a gente não tem matéria a dor, porque a dor é a dor da consciência. É pior. É, meu pai, porque fica assim na nossa cabeça quando a gente fecha os olhos, fica repetindo direto. Ai. Mas depois eu fiz o entendedor, porque eu fiz as coisas e tudo mais, e hoje com um efeito de ser. Conta pra mim como que você se serviu do seu conhecimento como feiticeiro no astral, três vivências suas. Foi ter que combater alguém, libertar alguém. Meu pai, como ele, eu não posso estar trabalhando com a energia do caos. Ah. Tá? Então o que é que acontece? Por exemplo. Tem gente, meu pai, que chega assim com as dores muito grandes nas bebidas. Aí quando vem os caboculadores fazem o quê? Eles abrem e tudo mais. Mas na maioria das vezes, quando a pessoa tem muita dor aqui nesse negócio, ou em outra parte do corpo, tem muito elemento negativado lá dentro. Por exemplo, aí tem que ter um médico que materializa as coisas para ver. Por exemplo, tem vezes que tem linha, tem agulha, tem essas outras coisas. Aí chegou algumas vezes no espiritual, que assim, a mãezinha estava aqui dormindo e foi levada para o espiritual. Enquanto os mentores estavam lá nos zumbis tentando destruir os clones dela, tinha que tirar esse objeto. Como eu sou uma criança feiticeira, eu ficava lá, aí eu estava com o pai barbudo. Não só ele, mas um bocado, só que eu gosto de chamar ele. Sim. Porque ele é muito conhecido no espiritual. É. Né? Tem vezes que vem como Pedro Velho, tem vezes que vem como pai barbudo. Aí ele chama, aí eles ficavam assim, cuidando da parte que eles cuidam, aí disseram, olha, você tem conhecimento, então use sua mão de feiticeiro para tirar as coisas. Aí eu fazia as coisas assim na minha mão, eu não vou dizer o que é, aí enfiava assim no espírito dela e tirava as coisas assim, aí eu tirei um bocado de coisa lá de mim. Conta assim um pouco do que você tirou. Meu pai, tem assim um bocado de coisa, depende do que é, porque quando atinge essa parte aqui da barriga, está muito relacionada também com a questão da relação da pessoa com as outras. Então tinha o quê? Tinha tesoura, essas coisas, mas tudo isso no astral. Claro. Não era aqui não. Claro. Porque para acontecer isso aqui precisa de um método de materialização. E hoje em dia a gente que é espírito não está mais interessado para estar covando as coisas não. A gente quer vir aqui e fazer o nosso trabalho. Logo, né? É. Porque antigamente tinha que fazer isso porque não tinha. As pessoas não tinham tanto conhecimento como agora. Certo. Então, vamos para outro exemplo, pedindo a você se você já foi preso, já sofreu de alguma forma, depois começou a trabalhar para a luz. Certo. Conta para a gente. Não, eu vou contar um exemplo não meu, eu vou contar um exemplo da menina que trabalha junto comigo, tá. Que é chefe da casa, que o nome dela é Carrapita. É? Que ela não é banca nem é pita. Como é? O que que ela é? É ele? É ele. Conta aí para a gente. Ah, é assim? Teve uma vez que, assim, o senhor se lembra que eu falei do senhor que que pra gente desfazer magia, a gente tem que quebrar as guarnições pra chegar no canto? Sim. Bom, aí ela foi quebrar a guarnição, só quando ela foi quebrar a guarnição, tava tendo uma armadilha lá. Aí o que que aconteceu? O que é uma armadilha? Uma armadilha é quando tem um ser negativado muito forte que ele consegue mexer em algumas memórias que os mentores da militância de Umbanda ainda não estão bem equilibrados. Sim. E aí? Por exemplo, aí ele começou a querer pegar ela e começou a tentar colocar ela no sofrimento quando ela era encarnada, que ela sofreu. Pela memória. É, pela memória, porque é uma coisa meio assim. Aí ela ficava, porque ela é igual uma carabeta, ela fica rodando assim bem rápido, porque ela é lei de Yansan. Ah. Né? Ela ficava rodando bem rápido, para um lado, para o outro, e ele ficava tentando pegar ela para quando ele parasse ela, ele prender. Aí ela ficou pedindo ajuda, ajuda, ajuda. A ajuda foi a maninha do Pinda-Fogo. Quem foi? A maninha do Pinda-Fogo, que é o mestre maior lá da casa. Ah, foi, é. Foi. Aí ela puxa assim do cabelo dela o fio que vira um chicote. Aí ela pegou ele pelo pescoço e disse... Que isso? Parece filme. Meu pai, mas tudo que acontece aqui vem do espiritual. Só que tudo é mental, meu pai. Sim, só pai. Tá entendendo? Aquele espírito, ele ainda acha que tinha matéria. Então, na hora que ela faz esse movimento, ele pensa que foi decapitado. Mas não foi, simplesmente ele cai. Aí tem todo um processo pra ver como é o condicionamento espiritual dele. Tem algumas vezes que simplesmente bota no canto para ele estar seguindo o caminho dele, e tem algumas vezes quando faz esse processo, tem um trabalho dos homens da muda e dos peitos velhos, para ver se desperta a consciência dele, para ele começar a dar a evolução. Certo. Quando falam que os espíritos nas sombras, eles vão acumulando maldade e se tornando deixando ali licantropia, né? É. Ozotampia. Essa aí. Tomar conta deles e eles criam, e disseram assim, quanto maior a forma animalesca que tiver, mais medo eles botam no outro e mais certeza os outros têm de que ele tem poder. É assim mesmo? Não. Não é não? E isso para os que são avestados. Olha. Porque assim, os que são fortes mesmo, eles são bonitos. Ah, é? É, porque entenda, eles têm uma questão do ego e da beleza, então eles trabalham mental. Esses daí, eles só trabalham com a distorção do amor. Ah. Distorção do amor o quê? Vem uma coisa de amor, aí ele faz com que aquela pessoa gere raiva. Aquela raiva é gerada, ele consome e coloca aqui aquela energia. Aí ele vai se montando, porque ele acha que para ser forte, precisa ter um ectoplasma grande, assim. Isso. Mas não, precisa ter mental. Esses são os mais fáceis da gente conseguir ajudar. Ah, sério? É, tem vezes que os eixos de mexer só encosta assim. Aí fica só aquele egozinho chorando assim, triste. Já aconteceu alguma vez isso que você estava presente? Já, mas eles não deixam ver não. Não deixa? Não deixa não, porque algumas vezes os gritos são grandes e altos. Os gritos, porque entenda, na hora que vem um eixo de lei e faz isso daqui, por exemplo, por negativado não desperta as consciências de ódio das coisas negativas, então os positivados fazem o quê? Desperta em você um momento em uma vida que você encontrou Deus. Aí quando eles começam a sentir o amor pelo amor, dói, meu pai. Aí começa tudo a ser arrancado, eles começam a fazer assim. Aí vai assim, vai saindo os pedaços. Aí as coisas saem assim. Igual larva e miarva. Igual? Larva e miarva. O que são as larvas e os miarvas astrais? São energias provenientes do vício. Qualquer vício. Se meu pai tiver, se meu pai faz os sexos, se faz o comedor, se faz o bebedor, se mexe demais no bicho de caleta, se tudo isso for no limite, tudo bem, mas se for a mais, ao ponto daquilo se tornar uma necessidade, começa a gerar uma energia, essa energia é autônoma. E essa energia é autônoma? É autônoma. Caramba. O que é que acontece? Na hora que o senhor padecer, que o seu corpo, seu espírito não tiver mais no seu corpinho, essa energia tá lá. Aí ela sai e procura uma outra pessoa que tem o mesmo vício. Que nojo. Aí tem algumas vezes que os espíritos pegam essa energia e colocam assim. Aí eles vão ficando grandão. Nesse sentido. Nesse claro. Sentido. Mas essa energia é usada de muitas formas, meu pai. É. É negativamente e tudo mais. Por exemplo, vamos dizer que um feiticeiro foi lá no cemitério e uma pessoa pediu para ele fazer uma matança na outra. Lembrando que se uma magia pega, é só que a pessoa tem Nada vai para você se você não merecer. Se der abertura para aquilo. Exatamente. Aí vamos dizer que de repente tem algo indigente e esse indigente morreu com as barrigas d'água, que aquelas barrigas ficam dando assim. Aí ele vai lá, pega aquela energia que ainda está no corpo físico. Excedente. Como é a energia excedente, energia extra, né? É, a energia que ainda está no corpo que está físico. Aí ele pega aquela energia e coloca numa cápsula. Ou numa coisa assim, numa esfera. Aí vai e faz um trabalho com um Exu ou alguma entidade negativada. Que assim, quando a gente é da Umbanda e a gente chama só os Exus de lei. E os outros a gente chama de outro nome. Mas quando você trabalha por negativo, tem muito, que na Umbanda é visto como Quimba, mas lá eles são grandes mestres. É. Só que eles fazem, tem uma magia por negativado. Aí pega aquela magia, meu pai diz assim, ah, eu quero que aquela pessoa tenha uma coisa. Aí ele pega aquela magia e faz uma entrega. Então toda aquela energia que estava naquele morto entra no seu gasto. Porque estava aberto. Estava aberto. Aí você fica com aquele miasma todinho dentro de si. Aí quando procurar as casas dos pais espirituais, vão fazer a cirurgia para fazer essa entidade. Nossa. Mas por quê? Porque tinha uma abertura, seja nessa encarnação ou seja em outra. Porque tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as pessoas quando estão na minha frente, eu posso dizer para o senhor. Se você chega numa casa onde você vai falar com um desencarnado, como eu, que já bati minha merda, minha patinha, o que é que acontece, meu pai? Você entende que a morte não é o fim. Então, quando você era criança, nunca foi o começo. É. Sim. Então, quando você foi criança, até as coisas que aconteceram quando você é criança, vem já do reflexo de uma vida passada que você foi adulto. Nossa! Porque tem muitas vezes que a gente vê algumas coisas tristes acontecendo com as crianças. Mas aí tem os, quando elas vão falar nos escrivaninhos, nos médicos que fazem assim, elas acabam contando a história que elas escolheram passar daquele jeito, daquela forma, porque tinha alguma coisa para ser faturada. Claro. Porque ali é uma matéria de criança, mas tem um espírito antigo. Tem criança, meu pai, que já cresce com a maldade embutida. Porque ela já vem com o instinto. Aí vai para pais que tem que tentar doutrinar isso. Por isso que sempre todo mundo tem que passar a cabeça para o papai e para a mamãe. Independente de qual papai e qual mamãe, sempre não tem um papai e uma mamãe melhor do que eles para ser papai e mamãe, não tem mais um filho melhor do que você para ser filho deles. Que cada um, dentro das suas experiências ancestrais, acabou sendo o melhor encontro ali para o desenvolvimento de ambos. Para o aprendizado. Aí falta saber se um vai se colocar como ensinador e o outro como aprendedor. Porque quando inverte a exposição aí, não dá certo. Não dá, né? Não dá certo. Vida faz uns revertens. É. É, aí fica tudo endoidado. Fica tudo endoidado. Claro. Por que muita gente tem medo de abrir a vidência e ver coisa feia? Porque vê mesmo. Primeira coisa, meu pai, não se abre vidência. Você só tem vidência se você nasceu para ter vidência. Não. Você não pode chegar para uma pessoa que trabalha com as energias e dizer, eu quero que você abra a minha vidência. Claro. Se você tiver a vidência, ela vai ser aberta na hora certa. Por exemplo, você também não pode chegar para o pai e dizer, quero que você abra minhas mediunidades. Não, é o momento certo, a hora certa para as coisas serem abertas. Aí, quando elas são abertas e você não cumpre, aí começa a vir o acúmulo da energia que vai lhe condicionar muita dor. Porque, por exemplo, meu pai, vamos dizer que eu nasci para ser curador. Meu cavalo nasceu para ser curador. Vai ter um momento em que vai abrir o campo dele. Sim. E ele vai receber uma energia a mais para estar passando para as pessoas. Claro. Se ele não estiver passando para as pessoas, essa energia vai ficar aqui. Então meu pai vai ser pesado de energia. E tem muito. Meu pai tem mais desencarnado no meio do mundo que encarnado. O senhor pode repetir essa? Tem mais desencarnado no meio do mundo que encarnado. Sim. Aí quando ele vê uma pessoa cheia de energia, que não está atendendo o trabalho, eles vão lá e começam. Aí a pessoa chega nas casas tudo lotada de desencarnado. Como que é importante, né, a gente poder repassar todas as bênçãos que nos são dadas? É, meu pai. Porque entenda. Quando você escolhe do outro lado, lembrado antes de encarnar, ser um cavalo ou ser um médium, como algumas pessoas dizem, isso também é um meio de você estar pagando algumas coisas. Então, isso dá, por exemplo, se uma pessoa nasce sem uma perninha, ela não vai ter a alimentação dela? Não. Mas ela vai conseguir ter a vida. Quando você nasce com médium, você também vai ter suas limitações, mas foi uma escolha sua. Então, você tem que cumprir com ela. Aí, dependendo de cada pessoa, uns só tem que estar numa casa doando energia, outros tem que estar desenvolvendo outras pessoas, aí vai dependendo da escolha e da identidade que vai ser naquela encarnação. Nossa! Então, a pessoa deve sempre ter paciência e saber que não tem nada de lindo e bonito trabalhar com mediunidade aberta. É responsabilidade. É aquela fase que a vovó sempre diz, eu gosto de repetir, porque tem muita conversa com a vovó. É. É, você não pode, não precisa ter medo de nada, mas tem que ter respeito de tudo. É, realmente. Quando você, o medo simplesmente é uma distorção do amor. O como? O medo é uma distorção do amor. O medo, né? É porque assim, meu pai, você ter cautela para não estar indo demais é uma coisa, e ter medo que impede você. É outro, porque tem os pais que eles não querem andar assim. Está aqui uma escada, eles não querem pisar cada degrau. Eles querem dar um passo bem mais largo. Não, é quando alcança bem aqui, leva uma queda e sai lá para baixo. Então, são passos curtos e firmes, do que passos largos e duvidosos. Para isso é preciso serenidade sempre. Serenidade sempre e sempre estar se colocando como aprendedor, como o pai é sete encruzilhada, quando foi a primeira vez, ele disse, ah, os que sabem mais vão ensinar os que sabem menos. Acabou, né? É, sete encruzilhada. Claro. Aí sempre tem que ser assim, sempre. E outra coisa, meu pai, o que é que adianta ter uma tenda e tudo mais se não tiver as pessoas? Até as pessoas que ali se encontram com a doença também tem o que ensinar, meu pai. Que nós vem aqui não é para estar fazendo nada, é para fazer com amor. Então a gente traz as pessoas e aquelas pessoas têm ensinador. Porque é uma coisa bem interessante. Eu ouvi o pai Zé Pirinto dizendo numa outra casa que meu pai trabalha, que é na Zorema. É, assim, ele disse, olha, aquele médium que fica sentado, que fica dando as mensagens, você tem que entender. Tem pessoas que vêm que escutam uma vez aquilo serve. Aquele médium fica repetindo sempre. Porque, por exemplo, tem vezes que eu atendo com cinco pais e cinco mães e eu digo a mesma coisa. Mas por quê? Porque aquele médico tem que ouvir aquilo várias vezes para que aquilo entre em mim. Ah. Ou seja, não me faz melhor de quem está na sua frente. Faz que você tem que estar sentado e tem que estar falando. Porque quanto mais você fala, meu pai, mais entra na sua cabeça. E faz sentido até que um dia chega no seu coração. Nossa. Quando as pessoas começam a se dedicar ao caminho da luz e do bem, elas começam a reclamar que está um monte de problema acontecendo. Alguns espíritos dizem que isso se deve a que ela agora está trabalhando ativamente para a luz e obviamente tem um embate de que não quer que a luz se expanda. Por que que você acredita que são perseguidos aqueles que se dedicam à luz? Meu pai, eu não vou dizer perseguido, eu vou dizer que é um expurgo. Ah. O senhor já ouviu falar o que é um expurgo? O que é? Meu pai, é assim. Na hora em que você... Primeira coisa, quando você inicia o processo da luz, que eu vou dizer que é a reforma íntima, tá? Então, o que é que acontece? Você está se preparando para aceitar. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que você não pode estar fazendo uma coisa para estar pagando outra. Porque tem pai e mãe que diz assim, ah, hoje eu vou cortar o dedo dessa pessoa, mas amanhã eu corto o meu para pagar isso. Não, quem resolve o dia, a hora de pagar é o Papai do Céu. Então, você tem que fazer o bem pelo bem. Quando você está fazendo o bem, você precisa... O senhor se lembra daquilo que eu disse, que é uma troca? Então, para que o bem ancore em você, você consiga ascensionar, muita coisa que está dentro de você tem que ser expurgada. Aí vão vindo muitas coisas agregatoriais de vidas passadas e tudo mais, que vão fazendo com que você trabalhe e que você sinta aquilo para que você tenha seu aprendedor, porque o sofrimento tem muito o que ensinar. E ele só é sofrimento quando a pessoa se coloca na ideia de sofrimento. Quando você coloca ele como ensinador, você acha até ele gostoso para conseguir passar nele. É, repete por gentileza, você acha até ele gostoso para... O sofrimento, ele só é um sofrimento quando você coloca ele ali para estar se vitimizando e agarrado nele. Mas quando você vê ele como alguém que vai fazer ensinador, ele chega até a ser gostoso. Por quê? Porque você faz o aprendedor dele. Quando você faz o aprendedor dele, você diz, nisso eu não paro mais. E passa. E a vida é em movimento, meu pai, porque tudo é assim. Tudo é dividido em ordem e caos. Quando vocês estão em ordem e essa ordem se estagna e você não caminha mais, aí vem uma energia do caos para fazer a coisa se movimentar. Aí quando se movimenta, que está movimentando, que está acontecendo tudo aquilo, aí você vai atrás de alguma coisa que lhe coloque em ordem. A gente está chegando nos 10 minutos finais do nosso encontro. Queria perguntar algumas coisas, começando por qual foi o maior aprendizado da sua última encarnação? Que ninguém pode ser acima de Deus. Ele gerou tudo e tudo a Ele retorna. O que você aprendeu lidando com feitiçaria e magia? Aprendi que tudo tem o seu princípio. E na maioria das vezes o que a gente vê não é nada comparado à energia. Por exemplo, meu pai, quando uma pessoa pega uma criança de Oxum, pega uma bacia com água e vai trabalhar com a água. Aquela água não é o princípio energético daquilo. Quando você é um feiticeiro, você entende o primeiro, o que iniciou energeticamente para ter aquela água que vocês veem hoje aqui. E essa energia, ela é capaz de movimentar tudo, porque tudo é energia. O que você aprendeu com os seus superiores até hoje? São maiores, foram muitas, né? Meu pai, eu posso dizer que a questão maior é que quando nós estamos na lei, nós entendemos realmente o que é o amor. Nossa, você pode repetir? Quando nós estamos na lei, não é seguir na lei, meu pai, porque tem assim, tem duas coisas. Posso fazer falar novo? Sim. Pronto. A primeira coisa é quando a lei chega, que aí você não gosta. Mas quando você compreende para que ela serve, aí você vive ela. Você não obedece ela, você vive. Quando você obedece, é porque você tem a revolta. É. Quando você vive a lei, é porque você entende ela. E você sabe que ela é só amor. Oh. Que lição linda, né? Que eles passaram. É, meu pai. Claro. O que é Umbanda nesse mundo? A Umbanda. Assim, quando encarnar, meu Deus, eu não segui as regras, não. Mas existem três coisas que desde que que ela foi dita como ensinou, que muita gente já trabalhava fora, é importante, que é o amor incondicional, que você não pode querer que uma pessoa se modifique por você. Você tem que amar a pessoa do jeito que ela é. Respeita o livre-arbítrio, que o que meu pai. É, você não pode quebrar o livre-arbítrio de uma pessoa. Tem tantas vezes que a pessoa chega aqui na frente de mim e ela pede, ajude meu filho que está assim e tudo mais. Aí eu chego para ela, você pergunta se ele quer ajuda. Eita. O que eu posso fazer é fazer orar por ele e pedir. Agora, se ele não quiser ajuda, você vai ter que respeitar a dor dele. Porque muitas pessoas querem ser Deus. E muitas vezes, quando você fica interrompendo o processo da pessoa, você está interrompendo o ensinamento de Deus com ela. Nossa. E a última coisa que é a caridade. Que a caridade, ela não é autofazelação. Ela é de você ser grato a tudo e a todos. E estar presente no que for lhe permitido para agregar. Que as organizações nas colônias espirituais, aonde também acontece progresso, que estas organizações, esses sistemas muito bem dispostos, ensinaram a você. Meu pai, é bem interessante isso, porque assim, vamos falar assim dos planetas. Vocês têm uma visão muito assim diferente. Vocês não têm uma visão totalitária. Então, meu pai, tem uma massa tão grande de pessoas. Totalitária plena e inclusiva, se quer dizer. É, totalitária, meu pai. Porque uma coisa, ela não, por exemplo, quem olha para essa vizinha aqui na frente vai dizer que é só uma vizinha. Mas para mim, isso daqui está trazendo o conhecimento dos pais que moram em outros planetas. Sim. Porque quando vocês pensam no dado na cabeça, assim, ó, por exemplo, eu tenho uma ideia boa naqueles bichos de caleta, não fica assim? Sim. Então isso daqui eu estou botando para ajudar nessa conexão. É uma visão totalitária, tudo tem um motivo e tudo tem um momento. Então, onde vocês vivem agora está passando por uma fase que muita gente, meu pai, está passando por aquilo que é conhecido como crise transicional. Muitas pessoas estão deixando de ser índigos e tudo mais, estão virando seres cristais, seres crísticos, isso numa vida só, meu pai. Ótimo. O que é que acontece? O que você tinha que viver em várias encarnações, você está vivendo numa. Então, é muito expurgo, meu pai, muita coisa para sair para fora. Aí as pessoas acabam pensando que muitas coisas que elas sentem são coisas ruins, mas isso faz parte do seu processo. Deixem de ser pessoas infantilizadas, sejam adultas. Vivencie o sofrimento como ele tem que ser vivenciado e façam aprender do livro. E quanto mais vocês estiverem aprendendo, mais vocês vão um dia ter contato com isso. Qual foi o espírito mais evoluído que você encontrou, que lição se ensinou, que você aprendeu com ele, e o menos evoluído, e que lição você aprendeu com ele? Meu pai mais evoluído, eu não sei o nome dele não, mas ele tem umas cabeças assim. É, eu perguntei para a vovó e ela disse que ele era jupiteriano. Júpiter? É. Pronto. Mas foi um trabalho assim, que a gente foi lá, não sei, eu tive que passar por um bocado de preparação para estar com ele. Por quê? Porque eles estão mandando a mensagem. Porque todas as religiões que são religiosas, elas têm que se modificar. Porque está acontecendo uma coisa muito errada. As pessoas estão dando poder para a religião, então perdendo o poder dela própria, não estão se empoderando. O senhor pode repetir isso? As pessoas estão dando poder para a religião, elas não estão dando poder para si, porque a religião é só uma conexão. Claro. Então, aí eles estão mandando a ideia de que tem que ter um processo de mudança, que as religiões e os espíritos que trabalham nela, seja de qualquer uma, tenham que começar a trabalhar a consciência, a cabeça das pessoas, desbloquear as coisas para que as pessoas comecem a ver, a sentir. E elas entendam que elas não precisam de nada e nem de ninguém para alcançar as coisas. Elas precisam delas mesmas. E quando elas estão com elas estão com todos. Oh. E o espírito menos evoluído lhe ensinou o quê? Meu pai, já tive encontro com um mago negro. Porque assim, vou falar uma coisa pro meu pai. A vovó foi lá pro jardim. Porque ela vai baixar mesmo livro, vamos falar. Uhum. O senhor entende que o quê? Por exemplo, quando chega uma pessoa aqui que dá uns implantes orgânicos, tá? Não é só aquela pessoa, aquele pai negativado, mago negro, eu gosto de chamar todo mundo de pai e mãe. Fico todo mundo tem alguma coisa para ensinar, por isso que a gente chama pai e mãe todo dia, porque todos eles têm ensinado. Então, quando ele está aqui, ele não comanda só aquela pessoa, ele comanda várias. Então, tem alguma vez quando a gente vai ajudar aquele paizinho e tudo mais, a gente se encontra com ele. E o que é que a gente diz? Ou você libera essa pessoa, ou então a gente vai ter uma coisa mais aprofundada que você vai ter que liberar tudinho. Eita. Aí o que é que acontece? É melhor para ele liberar um e ficar com os outros. Mas ele, o que é que ele me ensinou mais? Que ele só escraviza quem quer ser escravizado. Oh. Claro. Porque tem pessoas que não querem ser elas mesmas porque elas não se suportam. Aí preferem ser o que os outros querem. Então elas vão se unir escravizadas. Por que que as pessoas acreditam que se suportar é tão ruim assim? Meu pai, eu não vou dizer se suportar, mas entenda, quando você vem para cá, que você tem um aprendedor, quando você chega aqui, o seu espírito, ele começa a sentir essa egrégora da terra, ele começa a sentir essas inconsciências. Quando ele sente essas inconsciências, aí o que, que acontece? O espírito começa a ter os vícios, porque tem uma coisa que é muito interessante, as pessoas dizem que É, meu espírito é forte, o vício é da matéria. Mas se o espírito sai da matéria, a matéria cai do lado chão. Então o vício é do espírito também. O espírito é sem vergonha. Nossa. Aí o que acontece? Quando a pessoa coloca esse espírito naquela matéria e vê que aquilo é o aprisionamento, e com aquela matéria, com a cor dos penachos, com a cor dos olhos, com a deficiência, com a mediunidade, tem que fazer aprendedor, aí ela se percebe na prisão. Nossa. Aí quando ela se percebe na prisão, ela quer fugir, ela não quer se colocar lá para seguir tudo direitinho, para ter o verdadeiro libertador. Tá explicado. Qual seria a sua mensagem final para hoje? Minha mensagem final. Eu queria dizer que todo mundo tem a sua luz. Todo mundo tem a sua luz. E não é o Pai Sol que irradia esse planeta. É cada ser humano, porque cada ser humano tem o direito da parte dele. Então não deixe que essa luz seja apagada. Permita que essa luz brilhe, porque uma luz brilhando aqui, outra brilhando aqui, de repente vai iluminar o planeta todinho e de repente vocês vão alcançar outra dimensão. Nossa, que assim seja. Por que que você autorizou e permitiu a gente fazer esse diálogo para acolher o seu conhecimento nesse trabalho que eu realizo? Meu pai, eu não fui, foi a vovó. É. É, ela, é só ela ia falar. Aí depois eu perguntei se podia. Oh. Aí ela disse que eu podia. Aí como eu podia, porque também, meu pai, eu quero fazer ensinador. Uhum. E quero fazer que nenhum canto tem caixinha. Gracinha. Caixinha, meu pai. Caixinha. Ah, por exemplo, muita gente não vai pensar que eu sou ele. Porque eu não sou um ele que fica só brincando, eu sou mais novinho, eu sou um ele feiticeiro. É. Mas nada na vida pode ser colocado numa caixa. Ah, entendi. Depende tudo da egrégora, do movimento e da condução da energia. Claro. E eu ensinei sobre uma vida minha, tive meu sofrimento que eu fiquei quequelado, e depois que eu consegui a minha unção, coroação, como pode dizer, de qualquer jeito. E eu venho dar uma encarnação minha que eu desencarnei como ele e não trabalhando. É, realmente. Então eu quero agradecer muito, tá? Por ter tido essa vontade de ter vindo e passar o seu conhecimento aqui pra gente, viu? Tá, meu pai. Eu vou fazer oferecedor. Amém. Do meu baúzinho cheio de tesouro pro senhor. Ah! Que aí o senhor leva e o senhor vai dar para quem precisa. Quando eles comerem, eles vão estar recebendo a energia da minha magia. Oh. Porque eu sou firmado na força do mensalão. Ah, sim. É sério, vou deixar o senhor por isso. Aí eu vou dar pro senhor. Aí se o senhor abrir, o senhor vai ver que tem só bombom para adocicar a vida do senhor. Oh. E todos eles têm as coisas divinas. Quando o senhor der todos como é, o senhor faz guardador das coisas que o senhor tiver de mistério. É, não pode mostrar não. Não, pode mostrar. Mas eu estou dizendo, quando o senhor fizer. Olha que lindo. Quando o senhor der todas as coisas aí, aí fica esse baú para o senhor guardar suas coisas de mistério. Tá certo, então. O senhor guarda as coisas que o senhor quer que fique bem guardado. Porque ele está energeticamente fechado pela força dos cinco Salomão. Nossa. Como? Você vai entrar pra você. Presente Chiquinho. Você distribui bom moço. Do Maranhão. É. Graças a Deus. Eu posso cantar meu ponto mais embora? Eu ia pedir. Sim, por gentileza. Eu vou cantar sentado e vou me embora em pé. Chiquinho sorrei, também sou coroado, sou morador da mata do Maranhão. E o Chiquinho, fez e o Chiquinho, aqui e o Chiquinho, para rodar quem vai ajudar os seus pais e sua mãezinha é o Chiquinho do Maranhão. Se o Maranhão graças a Deus, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado por esse presente. Ei, louvado seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Muito obrigado. Todo mundo tem seu adolescente. E não é o Pai Sol que irradia esse planeta. É cada ser humano, porque cada ser humano tem o direito da parte dele. Por exemplo, ele olha aquele filho assim, assim, ele devia fazer isso, mas ele está fazendo só isso. Então vamos criar uma utilidade, porque nada se acaba, meu Pai, tudo se transforma. Pai. O Senhor está fazendo entender. Sim. E no momento em que uma pessoa mandar alguma coisa para uma pessoa que não merece, essa pessoa não pega, meu Pai, porque ela tem anjo de guarda. E anjo de guarda, ele está numa lei muito antiga. Numa lei muito antiga. Porque o anjo de guarda, ele está com você desde a primeira vez que você vem. Nunca muda. E aí o que é que acontece? Por exemplo, com uma pessoa fazer uma magia de repouso, primeiro ela tem que avaliar como é que está a conexão da pessoa com o anjo de guarda. Porque, por exemplo, eu conecto com o meu cavalinho através do anjo, porque esse anjo é como se fosse a chave de mistério para saber entrar. Quando o anjo do meu Pai está distanciado, ele está aberto, não qualquer coisa aí. Por isso que sempre tem que fazer orador com o anjo de guarda, acender vela, para estar conectado e me dar orientação. Claro. Os anjos são divinos. É nas suas guarnições e nas suas bênçãos.